Atlântida no 95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.ufscar.br para todo mundo. Começa agora, o que começa, minha gente? Programa Independência ou Marte, inédito 2010. Primeiro programa do ano aí, após uma série de... um pequeno recesso, na verdade, com a retrospectiva 2009. Viajamos aí para vários festivais espalhados por todo o país, né? Na nossa retrospectiva. Que lugares que a gente foi? Rio Branco, Uberlândia, Cuiabá. Vocês não ouviram o programa, né? Ouvi. E São Carlos, Festival Contato aqui, muito louco. Lembrando que o programa também é transmitido aí no portal Fora do Eixo, foradoeixo.org.br. Aí talvez um dos maiores portais integrados de todo o país aí, com vários coletivos do país inteiro. E também passa na rádio BTK e btk.com.br, no Rock Alive, rockalive.com.br, além de ficar hospedado no nosso blog, aí é só entrar, escutar ou baixar no que se quiser fazer. Estamos em São Carlos, primeiro programa do ano, programa gravado, como vocês devem perceber, Felipe Silva não está na área, né? Já no primeiro dia o cara já desfalca a equipe, mas tenho dois queridos novos companheiros, parceiros, colaboradores e criadores desse futuro Independência ou Marte aí. Yasmina Miller. Yasmina Miller. Mais nossa... uma vez aqui na Rádio Fiscal, vocês ouvindo minha voz. E o nosso já velho colaborador, já participou no ano passado algumas vezes, Alisson Tio. E aí, Alisson? E aí, beleza? Tranquilo? Sossegado aqui. Massa demais. A galera vai estar presente aí em grande parte dos programas, em todos os programas, se tudo der certo. Esperemos. E o programa cada vez mais vai ter essa... Se você estava acostumado com... Estava ou não estava acostumado com o formato experimental do programa, se prepare que sabe lá Deus o que vai acontecer com isso daqui. O Felipe está viajando, por exemplo, agora, e ele vai começar a ser um colaborador assim, de em alguns quadros e tal. Quando estiver aqui, vai participar do programa também. Mas cada vez mais o programa tem de ser um mosaico mesmo, caleidoscópio das vivências e tal, mas não só... meu jovem do Felipe e tal, mas de todo mundo que faz parte desse processo, que além de ser um programa de rádio, é um ponto de cultura, tem um projeto multimídia, várias coisas, e você pode saber mais em independenciaomate.blogspot.com, independenciaomate@gmail.com é nosso e-mail, é só entrar em contato. Tem o Twitter também, né? twitter.com/indieormars. MySpace, várias coisas e tal. Lá no MySpace principalmente tem as datas e outras coisas da discotecagem radiofônica, que é o projeto nosso aí, Sound System Ambulante aí, que a gente leva o melhor das pesquisas da música brasileira contemporânea, que é o tema, o foco desse programa aqui, né? Pra quem não sabe. Bom, vamos começar então já com o primeiro bloco. Primeiro a gente tá escutando no BG, né? O Caldo de Piaba lá de Rio Branco, né? No Acre. Sonzeira, grooves com pitada de... é um funk com mistura de brega em algumas músicas, tal, instrumental bem doido. Bem legal. E o primeiro bloco de lançamentos nordestinos, já que eu sou nordestina, vamos começar 2010 falando do Nordeste? Pode ser. Quer começar? A gente começa então com um disco que foi disco da semana aqui na Rádio Fiscar há pouco tempo, lançamento do finalzinho de 2009, até acho que por isso que não foi... tão divulgado aí, já tava quase 2010, acho que quem lança disco bem no finalzinho do ano acaba se dando mal nesse esquema de já tá lançando em momentos de retrospectiva, a galera não tá sacando muito o que é novidade ainda, e a gente tá trazendo essas novidades tardias de 2009 nesse bloco, vindas lá do Nordeste, grande profusão de música brasileira, principalmente Recife, Paraíba. Bom, no primeiro música do bloco a gente vai escutar a Alessandra Leão, que é recifense, né, ligada ao Comadre Fulozinha no começo, depois ela saiu, sempre teve muito linkada com vários outros parceiros, né, do Peixe, Siba, Arthur de Faria, Júnior Barreto, essa galera toda aí, Patatinha Recifense, daí o disco dela não podia ser diferente, além de composições próprias, ela tem várias parcerias e tal, e vem numa pegada assim, com um ar um pouquinho mais moderno nos arranjos, né, nos grooves e tal, bem mangue, né, bem não mangue, assim, mas é aquele pós-mangue, assim, aquele groove, aquela guitarra cheia de delay, aquele groove, uns timbres eletrônicos. Mas a voz dela entrega, né, as influências ali mais raiz, a voz dela é inconfundível. E ela, quem produziu o disco foi o Caçapa, que é marido dela, produtor, no primeiro disco dela também, esse é o segundo disco solo. E é bem legal o disco, a gente tá tocando na programação da rádio, foi bem falado por aí. É interessante essa sobreposição da voz dela, que eu acho que é bem... ligada aos ao movimento mais de raiz e de resgate, ou dessa palavra, mas existe muito cultura lá. Cultura de igual The Playboys, né? Cultura de raiz é mandioca, velho. E aí a gente vai escutar essa faixa que chama Fogo. Essa faixa é bem legal porque ela compôs a faixa, depois ela pediu para a argentina Florencia Bernales fazer uma versão em espanhol da letra e chamou também a colombiana Victoria Sur. Então ela divide o vocal com essas duas outras mulheres. As três têm vocais bem diferentes, bem característicos entre elas, mas ficou bem classe a versão, bem legal. Massa. Na sequência a gente vai escutar o Cabroeira, banda lá da Paraíba. A gente já tocou algumas vezes aqui os discos antigos, né? Principalmente os Sons da Paraíba. E o Cabroeira, assim, os Sons da Paraíba é de 2005, eles estavam tocando bastante, vários festivais, Goiânia Noise, Calango e tal. Muita turnê na gringa, né? Os caras são meio especialistas aí, né? Em dar rolê pra fora do país. Mas daí finalmente saiu, né, um novo trabalho, na verdade um EP, né? Que é o EP Visagem, né, que foi lançado também no finalzinho do ano passado. E a gente pegou a faixa título, que é a primeira faixa do disco, pra rolar aqui pra vocês, se fizerem uma flagrada aí. Também nessa onda mistura regional, com alguns timbres e algumas viagens bem psicodélicas, assim, né? De psicodelismo regional, né? Ele já tem bem uma formação, acho que mais relacionada ainda com essa música de resgate, porque eles trabalham mais com coro, é uma banda bem maior, então acho que é bem mais claro, menos experimental nesse sentido, assim, mas é showzão ali, é bem pra cima, não tem como não ser. Showzão mesmo. Depois a gente vai escutar o Roger Man, né, que era vocalista do Bom Sucesso Samba Clube. Você também não sabe se eles terminaram. Ah, nem eles sabem, eu acho, acho sei que lá. Não. Mas daí, na verdade o disco dialoga bastante, né, cara, se ouvir assim, é bem parecido com o Bom Sucesso, né, aquele groove samba com... É, também, como falei, né, umas guitarras meio semi-psicodélicas. Eu achei ali, menos, um pouquinho menos samba do que o Bom Sucesso. Acho que ele vai um pouquinho além ali no synth, na programação, mas não deixa de ter o seu regionalismo ali. E a produção do disco é do Rodrigo Coelho. Na verdade, o Rodrigo Coelho faz quase tudo, menos a voz. A gente tá olhando aqui a videotécnica, mas as composições devem ser do Roger May, a gente dá isso pra ele. Pompeia EP, né? Pompeia, volume 1. E 5 faixas da prévia, ele tá pra lançar faz um bom tempo esse disco, vamos ver se esse ano sai. A gente vai escutar... Me Desculpe e Eu Tenho Fé. Qual as duas. Ah, não sei, você que escolheu. Ah, eu acho que pode ser Me Desculpe, então. Tá, então Eu Tenho Fé fica pra uma próxima. É. Bom, pra finalizar o bloquinho aí de lançamentos nordestinos, a gente tem mesmo com uma banda lá de Sergipe que chama Naureia, né? Tipo... Não, não é Náurea, né? Que tem gente que acho que pode pensar, mas tem um acento aqui mesmo, é Naureia. É bem, bem claro, né? Naureia, entendeu? Nazureia. Tipo, pé do ouvido, assim. Tipo, isso na verdade no release deles até ele fala, né? Palavras marcantes que tem a ver com o tipo de som e tal. A maioria das músicas é um lance até mais tradicional, assim, né? Meio samba com baião, né? Tal, muito forró, muitas coisas, mas daí a gente falou, porra, vamos trazer uma coisa que tenha mais a ver com a cara desse bloco e com um tipo de som mais moderno mesmo, assim. E esse disco deles, que, o último disco que eles lançaram, o Babelesco, o começo ele é bem tradicional e o final ele é frito, assim, é psicodélico, assim, muito louco, e daí foi legal de fazer isso, né? Essa música que eu acho que é a 7ª faixa do álbum, é a mudança, né? Não, essa é a última música do álbum, mas ela aparece como um insert na 7ª do álbum. Ela chama Nossa Senhora do Silêncio e é uma viagem, um dub, assim, com, sei lá, não sei de onde, eles devem ter gravado alguma coisa do tradicional deles, do que eles são acostumados, do forró, do chachado e tal, e desconstruído totalmente no estúdio, na pós-produção, assim. Então acho que ficou mais a cara do bloco mesmo, rolar essa psicodelia aí do Naureia, pra finalizar o bloco de lançamentos nordestinos. Falou demais esse bloco, né? Vamos de som, que a galera vamos tá de saco som. Cheio. Então vamos com a Alessandra Leão aí. Fuego! Escute diferente aí. se não fui tão certo. É que em mim a fraqueza ainda bate, e o que penso nem sempre tem senso, e a incerteza. Me desculpe se não fui direto, é que em mim a clareza ainda falha, e o que penso nem sempre tem senso, e a incerteza. Acordei do sono, e quando chegou o outono, vejo que o ano foi breve. Distraí e o tempo passou, não senti e acumulou, acumulou a incerteza. Acordei e tudo mudou, e o destino pra mim retornou. Eu mudei, eu retornei. Me desculpe se não fui tão certo, é que em mim a fraqueza ainda bate, e o que penso nem sempre tem senso, e a incerteza. Acordei do sono, e quando chegou outono, vejo que o ano foi breve. Acordei do sono, e quando chegou outono, vejo que o ano foi breve. Desculpe se não fui tão certo, é que em mim a fraqueza ainda bate, e o que penso nem sempre tem senso, e a incerteza. Me desculpe se não fui direto, é que em mim a clareza ainda falha, e o que penso nem sempre tem senso, e a incerteza. Acordei do sono, e quando chegou o outono, vejo que o ano foi breve. Acordei do sono, e quando chegou outono, vejo que o ano foi breve. silêncio. Independência ou morte. Independência ou Marte de volta. Primeiro programa de 2010, a gente continua na vibe. Que voz bonita, Yasmin. Que legal, cara. Obrigada, Rubem. Deixa eu aproveitar e mandar um salve, um agradecimento aí pro nosso técnico de hoje, o diretor-geral da Rádio Fiscal, Ricardo Rodrigues, dando uma mão aí. Quer ver? Obrigadão, Rick. É nóis. Rick Rodrigues. Bom, a gente escutou um primeiro bloco aí de lançamentos nordestinos na ordem, né? Na ordem passada, Naureia, Roger Man, Cabrueira e começamos com a Alessandra Leão. E agora seguindo um bloco que dialoga com esse primeiro, tem até alguns artistas nordestinos também, um bloco groove. Groove, é, tinha escrito um monte de outra palavra, a gente gosta de dar nome pros blocos, assim, groove eletrônico, groove não sei o que, mas groove, ah, groove. Pronto, é groove. É, porque tem vários diferentes aqui, né? Tem umas coisas bem diferentes, então, fala pro pessoal prestar bastante atenção. Então vamos começar com o João do Morro? Sim, quer falar mais sobre a figura, hein? Puta, não... Eu vou te dizer que o CD me deixou meio sem palavras, assim. Você só dançou, né? Só dançou, assim, não conseguiu falar, pensar e falar nada. Porque, na verdade, João do Morro é um figura lá de... Acho que ele é de Recife também, não sei. Eu acho que sim. E ele acabou de lançar, né, o disco, no final do ano passado, ele lançou o disco dele, que é Do Morro ao Asfalto, né? E... cara, a gente selecionou uma música que é mais groove e tal, mas as outras músicas não deixam de ter um gingado e tal, mas é um disco de axé, né, cara? É um disco de fuleiragem music. De fuleiragem music, como ele mesmo coloca, né? Fala, samba, reggae, hip hop, rock e afoxé no melhor estilo fuleiragem music. Tá no release do cara. Só que você for escutar um disco, eu sinceramente me lembrei do El Chan, do Axé Roots, tá ligado? Daquela velha escola, né? Do old school, do Axé, assim. É verdade, mas é, o cara ele tá... Ele até cita o Carla Pérez no dia. Não, ele é popular mesmo com proposta ali. Ele tá na vibe de misturar tudo junto e fazer a parada mais popularesca possível aí. É doido que o cara tocou no Hack Beat ano passado, lá em Recife, né? No meio do carnaval, e foi um dos shows que a galera mais pirou, assim. Dá pra achar uns vídeos na internet, a galera pirando, cantando as músicas do cara. O cara nem acreditava que ia fazer tanto sucesso, assim. Mas depois disso, é difícil diminuir, né? É só indo até o chão mesmo, no som desse cara. Pô, a gente vai escutar a música Eu Dolê. Que é, prestem bastante atenção na poética do cara. O cara é um grande visionário aí, muito consciente, sinestésico aí, falando sobre as grandes festas aí da humanidade. Falando em festa, a segunda música do bloco é uma galera que gosta de festa. Adora festa, os caras fazem festa de segunda-feira, de meio de semana. Pra onde você chamar, os caras levam e animam qualquer festa. É rapaziada do Criolina, lá de Brasília. Na verdade, um coletivo de DJs. Que os caras, há 5 anos agora, os caras fazem toda segunda-feira, sem exceção, no horário do programa. Aliás, quando a gente ligou, os caras, a gente já fez um quadro com eles, um brado retumbante com a galera do Criolina. Os caras estavam indo no corre da festa e tal. Toda segunda-feira em Brasília tem uma festa lá deles, nessa pegada black music, o samba, música brasileira. Música balkan. Tudo que é swingado, os caras põem na roda. Depois os caras, desde o começo de 2008, os caras têm uma data por semana em São Paulo também, tá ligado? Foi eleita uma das festas mais loucas de São Paulo, sei lá, de alguma coisa assim. E, pô, os caras na verdade estão rodando sempre, fazendo várias coisas, são massa pra caralho. Fazem alguns remixes, tem algumas músicas próprias também. E, na verdade, o que a gente vai rolar aqui é a Marcha do Candango, que é uma música do DJ Pezão, né? Só pra dar um toque que integra lá também. Além do Pezão, é o Barata, o Daniel Black e o Ops. Então a gente vai escutar a Marcha do Candango, que é uma música original ali do Pezão. Depois a gente vai pro Sobrado 112 aí, que o nosso companheiro Alisson Tio já conhecia há um tempo e tal. Quais as suas impressões sobre essa banda carioca, meu irmão? Banda bem massa, conhecida aí na cena aí, né, tal. E carioca, até, eu tinha esquecido que era carioca e tal, tem um álbum deles lá. Banda que boêmia, né, cara? Só de você escutar o som, você já imagina os caras... no junk bar, no quartinho, saca, né? Junk no quartinho, sem dúvida. E é uma galera também, parece que a banda é um pouco grandinha, assim, não sei, deve ter uns 5 integrantes, assim. Naipe de metal, né, que tem essa pegada meio crer. Ska com samba, com tudo que é dançante também. E tal. MPB, vai pegando as várias influências aí de cada integrante, vai misturando aí, cara. Boa aí. Se olhar a capa do disco, já dá pra flagrar os figuras, ah, não, assim, né? Olhar... Os caras correndo, cabeludo com... Barbudo, não precisa nem falar, não precisa nem falar. Daí então a gente vai escutar do Sobrado 112, do meu novo disco deles, a música 2 de 5. Aí tirem suas próprias conclusões. Pra finalizar o bloco, a gente escuta o Sacasaia, que é aí uma... Esqueci de onde que eles são, cara. Eu também esqueci. Eu acho que eles são lá de Brasília também, mas é verdade, Brasília. É, outra banda de Brasília, depois do Criolina, o Sacasaia, que na verdade eram uns músicos que estavam, que tinham um projeto, já tinham seus projetos e tal, decidiram se juntar, né? O Gardenel e o Tony Robalo, depois juntou mais gente ainda no projeto e tal. É, eles trabalham bastante em produção, né? Um disco bem de produção de base, programação. Eletrônico, hip hop, pra caralho. Só pra quem estivesse perguntando o que é Sacasaia, o nome é saído da obra do Macunaíma, do Mário de Andrade, que era uma formiga, né? Uma espécie de formiga. É, no livro tá escrito: a tristura, tal qualmente correição de Sacasaia, viera na taba e devoraria até o silêncio. É. Esse é o som dos caras. Então, eles também estão nessa onda de... Assim, eu achei engraçado eles terem tirado o nome do Macunaíma, porque eu acho que tem bastante a ver, até eles trabalham bastante com essa... viagem de uma criação em cima da brasilidade, uma antropofagia extrema. Digital, né? Digital, super digital. Tem várias participações de alguns MCs. Eles têm uma pegada bem variada, assim, de reggae, dub, funk. Vai pra vários lugares aí. Mas é bem legal o disco da... Puta, disco vale de estúdio, né? De produção mesmo, assim. É, mas eu queria dar uma sacada neles ao vivo pra ver como que eles seguram a onda, porque deve ser bem... Deve ser complicado. Bem complexo. A música que a gente vai escutar deles chama Transmissão Inclusiva, doideira. Depois de Reforma Agrária do Ar, depois de várias outras músicas de apologia à democratização da comunicação, os caras fazem Transmissão Inclusiva, do caralho. Vamos começar então, levante-se aí de seus lugares, comecem a bailar. É um bloco de groove aqui no Independência Omate, começando com figura João do Morro aí. Cuidado, escute diferente. Yeah. Cheio de mulher bonita, cada bicha boa do caralho. Então, pra que vazar essa fecha aqui tá boa? Cerveja, uísque, pegação e groove. Aqui de dentro eu não saio mais. As negas tão viradas, tão empurrando o pé. Tudo oliçado, enchendo o cu de mé. Isso aqui é bom, daqui a pouco vão baixar com a boca. No meio da festa, só tomando Guaraná. Ligado nas paradas e na primeira que chapar. Aí eu vou chamar de meu amor e dar beijo na boca. Se ela chapar, se for mijar, se vomitar, vem pra cá. Meu doido pode ser de qualquer jeito, não tem isso não. Se ela pintar, se conversar, se vir pra cá, se for pra lá. E no outro dia bota a pua toda na cachaça. Tu tá vendo como aqui tá hoje? Aqui tá cheio de mulher bonita, cada bicha boa do caralho. Então, pra que vazar essa faixa aqui tá boa? Se vejo uísque, pega samba e groove. Daqui de dentro eu não saio mais. As negas tão viradas, tão empurrando o pé. Tudo ouriçado, enchendo o cu de mé. Isso aqui é bom, daqui a pouco vão baixar com a boca. Eu tô no meio da festa, tomando Guaraná. Ligado nas paradas e na primeira que chapar. Aí eu vou chamar de meu amor e dar beijo na boca. Se ela sentar, se agachar, se encostar, se deitar. Eu tô de pode ser de qualquer jeito, não tem isso não. Mas menino, comendo mãe, ela chapar, vou mijar, vou mijar. chapado, vomitado, e pra cá, fumijado. E no outro dia, bota a culpa, bota na cachaça, babeiro, não foi? Eu dou-lhe, venha, vá. Louca de Kisuki. Você vai descer. você vai descer. Marco, aproveita que você vai descer. Marco, aproveita que você vai descer. Marco, aproveita que você vai descer. Passa lá na venda dos irmãos e na volta não esquece o maço de paeiro. Meia dúzia de limão, rata, filme de rolo, seda, compra camarão, café, cachaça, descola o pilão e traz isqueiro. Lá na venda dos irmãos e na volta não esquece o maço de paeiro. Meia dúzia de limão, rata, filme de rolo, seda, compra camarão, café, cachaça, descola o pilão. Marco, traz duas de cinco. Dividir com o meu bem. Marco, traz duas de cinco também. Que hoje é domingo e domingo é dia de felicitar. Já são 4h20. O dia tá quente, tem gente querendo viver novamente. Aproveita que você vai descer. Marco, aproveita que você vai descer. Marco, aproveita que você vai descer. E na volta não esquece o maço de paeiro. Meia dúzia de limão, rata, fumo de rolo, seda, compra camarão, café, cachaça, descola o pilão e traz isqueiro. Lá na venda dos irmãos. E na volta não esquece o maço de paeiro. Meia dúzia de limão, rata, fumo de rolo, seda, compra camarão, café, cachaça, descola o pilão. Marco, traz duas de cinco também. Dividir com meu bem. Marco, traz duas de cinco. Que hoje é domingo e domingo é dia de felicitar. Já são 4h20 e o dia tá quente, tem gente querendo viver novamente. Tem gente demais. Tem gente demais. Tem gente demais. Tem gente demais. assassino berrando feito bicho. Ser humano, santo, divino de Deus. Tem gente que joga no lixo, tem gente que nasce no luxo, tem gente que vota no Bush. Jura que é bruxa no programa da Xuxa. Ganha dinheiro com brocha, o pé do homem, o bicho carcome. E tome-lhe bom humor pra ficar rindo da própria fome. Tudo que eu tenho é meu nome, meu riso todo, casa, música, chame. Prepara a cabeça pra que rima derrame. Feito grana de madame em boutique. Cozinho minha rima no repique. Bumbo, caixa, condução. Mais uma faixa inclusiva em massa produção. Graças ao nome santo na saúde. Rima e canto pra espanto das ingresia. Levanto na ironia, polêmica do dia. O que vale mais, riqueza ou sabedoria? Tristeza ou alegria? Estabeleço uma relação. Custo-benefício. Mais produção, mais sacrifício. Ossos do orifício. Como disse Confúcio, todo ataque tem seu momento, prepúcio. Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Faça a mente reagir no colapso da sinapse do apocalipse. Da sua percepção sobre a sua relapsa. Da ponta do lápis à ponta da língua. Fluindo como água, direto como régua. Na violência eu peço trégua, mas toda hora nasce como eu, filho da égua. Pro sistema montar, enchendo de complexo. Privando de sexo, dinheiro, atendimento hospitalar. É pra rir ou é pra chorar? É preciso atitude pra que o mundo rode. Nunca duvide do que você pode. É preciso atitude pra que o mundo rode. Nunca duvide do que você pode. É preciso atitude pra que o mundo rode. Nunca duvide do que você pode. É preciso atitude pra que o mundo rode. Nunca duvide do que você pode. A língua saluda, saliva salva. Palavra, lava, luva, libera safra. Estrela de Davi, estrela d'alva. Estupefata na cabeça de Biafra. A língua saloba, saliva salva. Palavra, lava, liberando a safra. Estrela de Davi, estrela d'alva. Estupefata na cabeça de Biafra. Seu mate de volta aqui, depois de balançar o esqueleto com os grooves aí desse segundo bloco. O primeiro bloco foi um pouco mais tranquilo, lançamentos nordestinos aí e tal, fazendo uma vibe. Agora todo mundo foi até o chão com o João do Morro, expandiu a consciência com o Saca Saia, com o Sobrado 112. Criolina. Quebrou tudo com Criolina. E agora aqui teremos Yasmina. Ai, agora... Eu adoro esses blocos. Adoro. A gente começa simplesmente... Fala do que é o bloco, mano. Tá bom, fala o que é o bloco, mas eu podia falar dela antes. Tudo bem. Tá. A gente vai começar com um bloco de hip hop feminino. Ah, agora sim. Uma vertente que a gente espera que cresça cada vez mais dentro do nosso cenário nacional. Que faça parte do cotidiano de todas as pessoas. Que venha pra São Cavais. É, total. A gente selecionou um bloco aí de cantoras femininas aí na vanguarda do hip hop brasileiro. Do hip hop, influência do hip hop brasileiro. Começando, vai, agora sim pode falar. A gente vai começar com a nossa queridíssima, amada Flora Matos. Disco de estreia, né? A gente já tinha rolado aqui no programa algumas vezes o som dela e tal. Ela foi apadrinhada pelo KLJ, todo mundo falava que ele ia produzir o disco dela, mas... Acabou que não. É que, na verdade, ela vai lançar o disco esse ano, né? Esse disco aqui foi só uma préviazinha, porque ela não conseguiu terminar o disco solo mesmo. Que esse disco, pra quem não sabe o que ela lançou, é em parceria com o Stereo Dubs, que são dois DJs mais ligados ao dub, ao dancehall. O disco chama Flora Matos versus Stereo Dubs mesmo, né? Pra ter essa coisa bem da parceria, né? O versus, na verdade, acaba sendo a soma, né? Um confrontando o outro, mas no sentido positivo da coisa. E o disco aí, eu achei a produção top, né, cara? Também. Muito boa, né, cara? É, ela é a menina prodígio do rap, né? Pra quem não sabe, ela é mais nova do que eu, jovem. Do que eu. Quantos anos você tem? 21. Ela tem 21 a menos... um pouquinho menos que eu. E é bem legal o disco. Eu acho que a grande diferença dela pra várias das outras... minas do hip hop e do reggae mesmo que estão aí na luta, nos MCs, segurando os microfones, é que ela tem um passado musical aí, o pai dela era músico e tal, então ela tem uma relação com a música um pouco diferente. Ela não começou rimando, ela já começou dentro da música num lance mais melódico, então ela sabe cantar, isso que é bem... O que é louco desse saber cantar é que ela faz mais ou menos que nem a Cell, as dobras dela. Exatamente. Mesma, assim, no disco você ouve a voz dela e a voz dela fazendo back vocal, né? Então é muito louco, assim, você dá um outro climão, assim, né? E esse... eles disponibilizaram de graça e deram uma grande... propagada aí pelo Twitter, muita gente baixou o disco e eles estão mal na vibe aí, tentando rodar. É um disco bem legal, não tem quem não goste, na verdade, porque tem várias vertentes dentro dele, mas ele se baseia bem na Jamaica, né, eu diria assim. Tem algumas músicas que nem tanto, mas várias são com a batida mais de dancehall, de raga e dub. Bom, esse disco vai aparecer mais por aqui no Independência Mate. A gente pegou o começo dele, porque ele é tão expressivo, assim, tão forte mesmo, com os samples do Sabota, né, do Sabotagem e tal, que vale a pena colocar aqui pra começar o bloco. A música chama Viver. Mais pra frente a gente traz outras faixas doidas aí do disco também. Quase total, assim, achei. Bom, na sequência a gente vai escutar a Dacal, lá de Niterói. Pra quem não conhece, cara, a Dacal veio aqui pra São Carlos em 2005. Capaz, não, você nem tava aqui, cara. Ela, astral total, cara. Assim, mensagens positivas, assim, bem conscientes e tal. Aquele... coisa bem guerreira, assim, sabe? Tipo, tem uma missão, é fazer rima, é a parada. E, tipo, nesse caminho ela vai... sabe, desde a evolução das bases, você vê o quanto que foi melhorando, as letras mesmo e tal. Ela lançou o ano passado o segundo disco dela, que chama Afirmativa. E a gente pegou a música que chama Tudo ET, aí em homenagem ao programa, né? Não só por causa disso, mas é uma música bem legal com o Alien Man e o Inverso, dois MCs aí que chegam junto com ela pra rimar e trazer essas mensagens de crítica social, né, de reflexão, na verdade, né, sobre os rumos da humanidade aí. Ela sempre manda bem nessa parada. Está registrada aqui, mais uma vez, Independência ou Marte, né? Pode continuar, jovem. Eu também não tenho conhecimento da próxima. Adoraria ouvir mais. Bom, a gente vai escutar na sequência a Poetisa. Na verdade tem... cara, eu acho que a Poetisa, de certa forma, ela mistura as influências da Flora e da Dacal, assim, né? Uma coisa super legal, assim. E o som que tem na internet ainda é o demo, tá pra sair o som dela e tal, assim, mas eu achei importante colocar esse som que chama Chegou a Hora. E ela vem fazendo bastante show, vem rodando um tanto e tal. E também, né, essa parada de bora se unir, bora fazer as paradas junto. Tanto que no release dela ela tava falando, univos, vencemos, cantamos e dançamos. Assim, meio mistura de lema socialista com jamaicana. Assim, então é legal, assim. tem esse lance, né? Rap, ré, raga, dance hall e tal, e umas bases meio samba, essa ampliada de samba e tal. Coisa interessantíssima aí, poetisa, a música Chegou a Hora. E pra finalizar... Lady Di! Sim! Rainha do Dance Hall, mais escute uma diferente, vez. Diferente, minha gente. Quem não conhece a vinheta da Lady Di rolando na Rádio Fiscal não ouviu o suficiente ainda, 95,3. É, então. É legal falar do que o programa também é transmitido em outros lugares. Então vamos soltar a vinheta dela também no meio da música pra galera sacar, a galera que escuta o podcast e tal, sacar também, né? Abra sua mente. E a Lady Di é uma artista lá de São Paulo, muito linkada aí com o pessoal do coletivo Sete Velas, né, de reggae e tal. Lançou ano passado, né, o Alfa e Ômega, primeiro disco dela. Já, ela tem uma ligação histórica aqui com a Rádio Fiscar, né, essa vinheta que você falou. Foi quando eles vieram pra cá, a rádio nem tava no ar, né, e eles gravaram o que seria o primeiro programa de Independência ou Morte na época, e a sessão com a Lady Di e tal. Depois de 2 anos e tanto que ela lançou o primeiro disco, fez várias vídeos legais aí e tal. A gente vai escutar a música Tudo de Bom aí, um eu lírico meio apaixonado aí da Lady Di, um lado que pouca gente conhece aí dela. Obrigada. Vamos sacar. Então tá. Então isso vamos daí, né? Som. Hip hop feminino, Independência ou Marte. Aí, rap tem que ter raiz, tá ligado? Não por nada não, mano, mas tem uma parte de cara cantando rap aí, os caras falam do sofrimento. Agora eu falo pra você, se eu fosse falar de tanto sofrimento, meu tempo não dá. Olha aí, olha o meu redor. Tudo que eu pude querer nessa vida abre os caminhos. A pista me faz amar cada brisa quando a lua sorria. Quando o sol diz bom dia, minha alma purifica. A força de Deus domina. Que nada me atinja, agradeço a quem me guia. A todo tempo me ensina, traz equilíbrio e força e fé. Que é o que me livra do vampiro que tá solto na noite. Deus me ilumina, abre minha visão e grita. Por aqui divide a vida, tem mentira com malícia. As loucas gira, só a luz do rei que brilha. Eu quero o dom da harmonia, que eu não fui feita pra briga. Deus permite que eu prossiga e quem sabe até consiga. Se ele acha que precisa, impede que alguém se agrida. Tem que ter fé na corrida, representa a nova escola. Sempre respeitando o antigo, o nome disso é disciplina. Meu nome, Flora Matos, cumpro meu papel na rima. Mas vai muito além de ideia, flow e uma boa batida. Por aqui divide a vida, tem mentira. Quem me tira, minha vibe não combina. Da maneira eu oro e já é quem te anima, mina. Eu vim celebrar a vida, belo sorriso seu. Mas o seu olhar mentia, maldito é o homem que confia, fia. Nesse poço de mentira, já desce com sua ira. Acaba com a bagunça e não tem ninguém que explique. É coisa de quem vivencia, sobrevive ao clima pesadão que é na neblina, madruga, só louco. Por aqui divide a vida, tem mentira. Então que me encontrassem naquele minuto, ela entra, traz consigo. Senta, olha pra trás, na sequência um sorriso. Correndo risco, fictício de maneira absurda. Transmissão, frequência baixa, nunca se escuta. Anos e anos de lutas, viagens absurdas. Poucas glórias, vitórias curtas, Marias lenta. Joana que não cumprimenta, solidão que atenta. E todo veneno não experimenta. Seguindo o caminho que o ser humano impôs. Mas sempre pensa. pensando como a alienígena me propôs. Deixa pra depois aquele nosso plano. Entendi, desculpa, fica ligando, foi engano. Valor não se tem, atitudes que se tem. Não vale nada pra esse alguém, nem. Mas eu louco, disposto, concentrado em meu posto, onde o estoque de rimas é bem maior que o outro. Tanto de besteira quanto de coisas que afeta. Traz coisas que você adora e outras que tu detesta. Mas o meu reinado alienígena não vai acabar. Eles me disseram pra continuar e observo de lá. Me apresento pra você, louco do bebê. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra tentar humanos, eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco do bebê. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alertar humanos, eles usam minha voz. É isso, e sigo insistindo, percebendo e destravando saídas, sem deixar rastro ou migalhas no caminho. Verdade, consequência ou destino. Quem além de nós responde por nós? Saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alertar humanos, eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alertar humanos, eles usam minha voz. Eles me falaram pra não me entregar. E nunca deixar maldito humano minha mente usar. Ara 51 é muito mais que eu. Ali nossos irmãos viram experiência na mão dos corrios. O programa ET começa agora. Nossos irmãos não estão parados, estão se armando lá fora. E o prejuízo é claro que pode ser grande, pois o humano machuca seu planeta e os distantes. Mas ele não aceita, que o humano não respeita. E nossa raça humana não vai longe logo ela deita. Me comunico com a princesa, tamo fome, tomar um café. Vem de start, mais uma que deu olé. É, mas não precisava tratar desse jeito. Esquece que a gente não nasce nada perfeito. Mas arrisca o peito nessa nova guerra. Guerra idiota, ferve e congela. Mas espanto e mortos que o Titanic. Como seria o mundo se as flores não caíssem? Cê não enxerga, mas eles estão lá, naquele lugar que você não consegue olhar. Tanto de gente que vê e não quer enxergar. E seremos vencidos e sozinhos seremos esmagados e oprimidos. Político e bandido que não assume seus passos devidos. De honra, justiça e amor, que horror. Aonde chegou que o mundo parou e ninguém se importou. Parece que chegou a hora de nós mesmos cantar. Para de esperar pra colher o que você vai plantar. Nos meus planos há anos te vejo com orgulho de si mesmo. Parece que chegou a hora de nós mesmos cantar. Para de esperar pra colher o que você vai plantar. Meus planos há anos te vejo com orgulho de si mesmo. Lamento o desejo da mágoa do tempo que sangra lá dentro há tempos. Eu penso no que eu estou estou fazendo pra mudar o contexto que vejo. Não dá pra aguentar tanta gente honesta, lutar, acreditar e só se ferrar, só se decepcionar. Não dá pra acreditar tanto de gente que vê e não quer enxergar que unidos seremos vencidos e sozinhos seremos esmagados e oprimidos. Político e bandido que não assumem seus passos devidos. De honra, justiça e amor, que horror. Aonde chegou que o mundo parou e ninguém se importou. Parece que chegou a hora de nós mesmos cantar. Para de esperar, tá colhendo o que você vai plantar. Meus planos há anos te vejo com orgulho de si mesmo. Parece que chegou a hora de nós mesmos cantar. Para de esperar, tá colhendo o que você vai plantar. Nos meus planos há anos te vejo com orgulho de si mesmo. Na Rádio Fuscar 95.3 FM, certo? Escuta diferente, meu filho. Abra a mente, sim? Já! Rastafari. Quando me vê, pergunto que não liguei. Fiquei aqui no gueto, me acalmei e meditei. Aprendi que as paixões estão fora da lei. Rainha africana, eu escolho o meu rei. Quando me vê, pego se não liguei. Fiquei aqui no gueto, me acalmei e meditei. Aprendi que as paixões estão fora da lei. Rainha africana, eu escolho o meu rei. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue no meu reggae, o pensamento arre. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue nesse reggae, pensamento arre. Da melhor, sem se mila, comigo meditou. Me envolvi na sua vibe, nosso beijo combinou. Abri meu coração, dei todo o meu amor. Tivemos bons momentos de paixão e de calor. Da melhor, sem se mila, comigo meditou. Me envolvi na sua vibe, nosso beijo combinou. Abri meu coração, dei todo o meu calor. Tivemos bons momentos de paixão e de amor. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue no meu reggae, pensamento ave. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue no meu reggae, pensamento ave. Mas você só na positividade. Mas você quando me vê, pergunto que não liguei. Fiquei aqui no gueto, me acalmei e meditei. Aprendi que as paixões estão fora da lei. Rainha africana, eu escolho o meu rei. Quando me vê, pergunto que não liguei. Fiquei aqui no gueto, me acalmei e meditei. Aprendi que as paixões estão fora da lei. Rainha africana, eu escolho o meu rei. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue no meu reggae, pensamento ave. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue nesse reggae, pensamento ave. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue no meu reggae, pensamento ave. Tudo de bom pra você, meu bem. Se entregue nesse reggae, pensamento ave. Da melhor sem se mila, comigo meditou. Me envolvi na sua vibe, nosso beijo combinou. Abri meu coração, dei todo o meu calor. Tivemos compromissos de paixão e de amor. Da melhor sem se mila, comigo meditou. Me envolvi na sua vibe, nosso beijo combinou. Abri meu coração, dei todo o meu calor. Tivemos bons momentos de paixão e de amor. Histórias de amor. Independência! Bombarde! Sim, Independência, o Marte de volta. Acabou de rolar um bloco de hip hop feminino e agora com vocês, Brado Retumbante. Brado Retumbante. Quadrubrado retumbante aqui na Rádio Fiscar. Estou aqui com um companheiro participante do projeto aí, que tá desde o começo aqui conversando com a gente e tal. Mas agora é hora dele soltar a voz de verdade. Ele tá tímido, guardando todas as palavras. Hora do Brado Retumbante com o Guerrilha Gig, lá de Franca. Alisson Tio, tudo bom, mano? Tudo bem, jovem, tranquilo. Agora falar um pouco do Guerrilha, né? Entrar um pouco do grito também. Guerrilha Gig é um coletivo lá de Franca, né? Já recém-formado, assim, que o pessoal se reuniu, resolveu, estruturar melhor o coletivo e tal. E esse ano a galera tá na pilha. Eu também faço parte do coletivo lá e, finalmente, primeiro Gritou Rock em Franca, né? Organizado pela galera do Guerrilha Gig, que, tipo, é um feito, assim, do primeiro evento, assim, do Guerrilha Integrado, né? Integrado. Uhum. É um feito, assim, tanto pra cidade, pras bandas e pro coletivo também, eu acho. Uhum. Então, o Guerrilha começou com a banda Flag Pops, né, no começo. Eles têm esse lance de ter feito a festa. Daí depois juntou um pessoal em torno disso, daí o coletivo começou a se formar, tava essa coisa separada, e agora, tá falando pode do Grito crer, Rock, pode né? Crer. Guerrilha começou em 2005 com uma festa, né, que era uma festa normal, que foi uma grande iniciativa do pessoal do Flag Pops, da banda. Daí, em 2007, final de 2007, o pessoal resolveu formar um coletivo, que isso daí com o nome que já tinha do festival, e final de 2009 a galera se uniu e estruturou melhor o coletivo e tal, e agora tá indo aí. É legal que tem algumas relações bem legais, assim, né, que a gente gosta de falar e divulgar, assim. Por exemplo, o trampo que vocês estão começando a ter lá com software livre também, né, tanto pra produção musical e tal, e tem não só essa experimentação com software livre, mas isso influencia até no modo de fazer das pessoas ali. Tem artistas bem experimentais no rolê todo. Tá? Completamente. Tipo, a gente tem um estúdio que a gente tá montando lá, tal, que já tinha antes, que é todo. Todos os softwares são software livre e tal, e a vinheta do produziu o evento do Transmita Seu Grito. Transmita Seu Grito foi feita no estúdio, tudo em cima de software livre, sabe? E a intenção é pegar as bandas da cidade, da região, e também gravar lá, sabe? Em cima do suporte aí, colaborativo e tal. Mal. Bom, dá um toque aí do site, de outras ações aí do Guerrilha também, pra galera flagrar. Pra galera ficar mais atenta aí, tem o www.guerrilhagig.com. Lá tem tem as pautas da reunião e também tem todas as informações sobre o coletivo. Vocês põem aqui a reunião, vocês colocam na internet? Que é, o que a gente falou e tal. E também tem as colunas, né, que a galera lá escreve, dá uma viajada lá. Tem de arte, tem resenha de disco, não sei o que. Vale a pena tá dando uma olhada lá e conferir um pouco e tal. E tem um e-mail, se tiver uma banda e quiser mandar um e-mail pro contato e tal. Fala o e-mail, ué. Ah, é o e-mail também, né? Você não sabe, né? Entra guerrilhagig@guerrilhagig.com. Ah, caralho. Bom, legal, velho. Vamos falar sobre os sons que vai rolar aí. Vamos tipo, falar. A relação deles com o coletivo e tal. Pode crer. Pra galera já começar assim. Pode crer. Propagar mais a mensagem, né? Falar da primeira banda que vai estar rolando aí, que é o The Wanted, né? Que é uma banda lá de Franca, uma banda, tipo, lendária. Já tem mais de 10 anos na estrada aí e tal, não sei o quê. E, tipo, a banda vai tocar em São Carlos, né? No Grito de São Carlos, né? Isso mesmo. Vai tocar aqui no Grito Rock de São Carlos. Aliás, o Bloco que vem a gente vai falar mais especificamente sobre o Grito Rock de São Carlos. E é uma banda que tá junto com o coletivo, saca? Os integrantes fazem parte do coletivo também. E depois a gente vai ter outra banda, que é uma banda mais pesada e tal, que é o Demonize, que é uma banda de metal. O nome, gente... já indica, uma banda de metal bem pesado mesmo, lá de Franca. E depois, essa banda vai tocar no Grito de Franca, né? Que foi uma das selecionadas naquele toque no Brasil, lá ela se inscreveu. E depois mais outra banda que foi selecionada no toque do Brasil, que foi o Elísio, né? Banda de São José dos Campos, pude dar uma conferida no som deles. Meio HC, assim, né? Meio HC, ainda tem um pouco daquela parte meio melódica ainda, mas a banda é nova ainda, acho que tem muito potencial aí. Eu vi eles lá em São José uma vez que eu tava lá. E vai ter outra banda também, os Helps lá no Grito de Franca também, depois a gente fala mais. Né? Os Helps vai estar no próximo bloco, fiquem espertos que estão começando a falar só sobre o Grito Rock 2010, maior festival integrado da América Latina, né? Oh. Bom, vamos de som então aí para coroar o brado retumbante aqui com o coletivo Guerrilha Gig, na figura do Alisson Tio aqui. Vamos com The Wanted, Escute Diferente aí. Try Informações do seu grito rock para webradiofde@gmail.com. Seu Marte de volta aqui. Bom, no bloco passado a gente falou até um pouco sobre o Grito Rock lá de Franca, trocou uma ideia com o tio aí, que faz parte do Guerrilha Gig lá de Franca também e tal. Mas o festival integrado que acontece em quase 80 cidades no país, na América Latina toda, é considerado um dos maiores festivais do mundo, né? O Grito Rock. Estamos para falar agora da edição de São Carlos, mais uma vez, terceiro ano consecutivo a edição de São Carlos. E Sara Mascarenhas está aqui no estúdio. Tudo bem? Muito bem-vinda, Sara Mascarenhas. Obrigada, jovem. Tá tudo bem, sim. Agora na correria, com o grito, né? Começando o ano a todo vapor, a gente veio de Uberlândia aí, de uma discussão sobre circulação, integração entre Minas e São Paulo, muito bacana, numa perspectiva de traçar várias rotas para o Grito Rock no estado de São Paulo, fazendo com que São Carlos culmine em receber várias rotas que não venham só do estado de São Paulo, mas também que venham de Minas, Mato Grosso, Paraná, Goiás, etc. Bom, quem ainda não sacou, não viu no bloco passado, o Grito Rock é um festival integrado que acontece em várias cidades do país, na época do carnaval, né? Não precisa ser exatamente no carnaval, mas aqui em São Carlos vai ser segunda e terça, né? Dia 15 e 16 de fevereiro. Então a gente já começa a divulgar a partir de agora, né? A partir desse primeiro programa Independência Mate inédito do ano, começar a divulgar a programação. E esse ano a programação também foi influenciada pelo Toque no Brasil, né? Que eu acho que é uma revolução, na verdade, né? Na música brasileira, um portal que faz a conexão direta entre as casas de show, produtores e os músicos e tal. Através da inscrição, né? Dos Grito Rock, as bandas puderam colocar lá, as bandas se inscreveram, perfil, né? E dizer, escolher as cidades onde elas vão querer se tocar mesmo, que essa plataforma, ela facilita isso mesmo, né? Ao invés da banda tá vindo e ligando uma cidade por uma, a cada cidade para tentar fechar um show, ela pode já em poucos cliques já se conectar com vários produtores, com várias casas e estabelecer uma rota bem bacana com uma turnê com poucas folgas, né? Isso daí deu uma estreitada bacana na relação contratante-contratado nas apresentações musicais aí do circuito. E é, de tudo é, mais, né? Não é aquela coisa mais picada, né? Um a um, você liga pra um e fala, queria marcar o show, outro marcar o show e tal. A parada tá realmente mais integrada em todos os sentidos, né? Bom, mas vamos falar um pouco mais da edição de São Carlos, né? Que além de Toque no Brasil, teve outras parcerias aí, principalmente o lance do Fora do Eixo de São Paulo, né? Várias bandas bem legais aqui, circulando dentro do estado. E além disso, também falar sobre o formato, né? Que esse ano vai ser lá na Estação. Na Estação Cultura, esse trenzinho ano. Trenzinho passando, né? As pessoas podem ter até uma lembrança aí do Rock na Estação, mas a gente vai trazer de novo a segunda-feira de Cultura e Economia Solidária. Então a gente pretende ocupar a plataforma com a feira, com as apresentações. O Massa também está preparando uma mostra de videoclipes das bandas que passaram por aqui, que vai ser bem bacana também. E na segunda-feira vai ter uma atração na cidade que a gente vai estar conseguindo se conectar melhor, que vai ter o desfile das escolas de samba, que esse ano também mudou de lugar, vai ser na Avenida São Carlos, e vai ter um desfile de blocos, e a gente aqui convidar todos os roqueiros a estarem... Monte seu bloco. Montando concurso monte blocos. Seu bloco aí, cada um junta a patotinha, faz um trenzinho aí, vista a caráter, coloca uma placa, algum estandarte aí, sai celebrando na rua, pra até a estação. Pra dar o grito do rock do carnaval. Total, e começar, né? A festa na estação a partir das 4 da tarde. Tem que revolucionar o rock, né? O lance do grito rock, revolucionar o rock e revolucionar o carnaval também, né? O grito rock, ele nasce com uma coisa não anti-carnaval, né? Mas uma iniciativa alternativa, né? Daí acho que é legal começar a se valer do espírito de carnaval mesmo, né? Da festa, da celebração, de todas as reflexões que o carnaval tem, mas dentro dessa pegada de festival, né? De festival. De música, que tem bastante disso, né? E que de tem buscar alternativas, né? E desde quando que buscar alternativa também não é fazer alguns resgates, né? Que nem essa questão dos blocos aí. É bem bacana a gente tá, né, agitando mesmo e pensando como que pode ser uma mobilização mais, uma integração maior com a cidade também e com as escolas de samba, porque afinal de contas a gente trabalha com a música, né? E o rock é só uma faceta dela, né? E vai ser animal esse. É, o Grito Rock não é só rock também, tem bandas de outros estilos que dialogam e tal. Bom, quem quiser saber mais informações da programação, né, aqui de São Carlos, é massacoletiva.blogspot.com. Tem o site do Grito Rock Nacional, que tá em breve entrando no ar em ajustes, né? gritorock.com.br, dá pra sacar de outras cidades. E vale a pena entrar no que a gente citou, né? toquenobrasil.com.br pra sacar cidades que estão realizando os gritos. No futuro vai ter os lugares, né? As casas de shows e produtores que realizam coisas. Então você que é banda, é só entrar lá e se inscrever pra outras oportunidades. E ficar atento pras agendas dos festivais, porque a proposta do Toque no Brasil é também disponibilizar vagas pras festivais. A Abrafim tá totalmente parceira nesse projeto. Abrafim, Casas Associadas e o Circuito Fora do Eixo. É isso mesmo. E aí, galera, as bandas de São Carlos, mais uma vez, representaram, tivemos mais inscrições esse ano, Grito Rock São Carlos com essa perspectiva de crescimento. momento. Contamos com todo mundo lá no dia 15 e 16 de fevereiro, a partir das 4 da tarde. E quem quiser também dar uma passadinha para dar uma olhada como é que tá sendo a passagem de som, das bandas que vão estar aí, a Feira de Cultura e Economia Solidária já vai estar acontecendo. Se quiser trampar, dá um toque também, que coisa, sempre tem coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer. É isso aí, massacoletiva.blogspot.com. Bom, vamos falar então, rolar alguns sons agora para coroar esse bloco aqui, povo heróico, anunciando, pré-anunciando o Grito Rock 2010 aqui. A gente vai começar o bloco com o Eu Serei a Hiena, que é a banda lá de São Paulo, né? Bem ligado a uma rapaziada Travolta Discos aí, super parceiros, e que tem feito várias iniciativas legais. Mas o mais legal falar ainda do Eu Serei a Hiena, a banda que já tem uma estradinha aí. Eles lançaram o disco que tem o nome dessa música, né? Que é o Omnis Canidae. Um disco num formato totalmente diferente. É uma hiena, assim, né? Uma cabeça de hiena, totalmente viagem, um disco assim. E o disco tem várias músicas instrumentais e algumas músicas, que nem essa que a gente vai tocar, né? Que é a faixa título do disco. Ela é quase instrumental, mas no final tem tipo um poema, assim, né? De uma coisa bem desgrudada, assim, de certa forma. E é bem interessante a proposta da rapaziada. Depois a gente vai tocar os Helps, né? Banda aqui vizinha de Araraquara. Galera, coletivo, né? Coletivo Colmeia aí, fazendo várias coisas legais. Vão estar aí em parceria com a gente, colando no festival com a banda Os Helps, que já tocou aqui em São Carlos, eu acho, outras vezes, né? Se não me engano, foi no Rock na Estação, inclusive. E eles... Ah, a galera tem um pegada de rock rural, uma psicodelia meio setentista, ao mesmo tempo umas batucadas e tal. É bem interessante a pegada da galera aí. E depois a gente vai escutar o Vandaluz, que na verdade tem até uma relação aí com os Helps. Os Helps já tocaram lá no festival, o Festival Marreco lá, que é organizado pelo coletivo Peleja, que o Vandaluz faz parte, né? E o Vandaluz também tem esse lance de poesia e música e tal. O Vani, né, que é o figuraça ali, o cara tem toda uma particularidade do jeito de cantar, de fazer as coisas. Que inova no formato também, ele tem uma trilogia de livrinhos de poema em formato de bolso mesmo, assim, ele é menor que um cartão magnético, assim, bem bacana. Os poemas doidos com groove setentista também, rock and roll, meio hard rock, assim, bem legal. E pra finalizar o bloco, a gente escuta o Nevilton, que deve ser uma das atrações que vem mais de longe. O cara vem de Umuarama, lá no Paraná. O cara já morou fora um tempo, voltou recentemente pro Brasil, começou a tocar em festivais, tocou no Calango ano passado e tal. Hoje faz parte da agência Fora do Eixo, uma das bandas que a gente representa. E daí ele vai estar circulando por aí, trazendo rock and roll bem-humorado aí, tirando onda, figuraça, promete show bem doido mesmo aqui. Vamos de som então, começando com Eu Serei Hiena, aqui, Independência ou Marte, Grito Rock 2010, Sanca Vice. Escute diferente. Quase zero de possibilidade. Eu seria a fraqueza de caráter. Eu seria o mesmo erro que se comete pela centésima vez. Eu serei o sentimento de impotência diante do espelho. Eu serei todo o tempo perdido e irrecuperável. Eu serei a perda da inocência pelo jeito mais difícil. Eu serei a motivação de Raskolnikov. Eu serei a Ian. Eu posso ver o que você faz. Eu quero ter prazer em ver. Quero ter o seu retrato e o seu poema de amor. Vou entrar no seu chuveiro enquanto uso o secador. Seja qual for a hora de sua visita, sente na varanda a esperar sua vida. Yeah. Bombarde! Isso daí, a gente acabou de fazer um bloco sobre o Grito Rock 2010 aqui em São Carlos, né? Falou Nevilton, Vandaluz, os Helps e começamos com Eu Serei a Hiena. E esse foi o programa Independência ou Mate 2010, o primeiro programa inédito do ano, edição número 128. Contamos aqui Jovem Palerose, Yasmin Mila e Alisson Chile. Oh, caralho, Felipe Silva está representado aqui em formas de pensamentos. Está dentro dos nossos corações. E energias emocionais. Bom, semana que vem ele deve estar aqui com a gente também, né? Trazendo um pouco das impressões aí, que ele percorrendo os coletivos de ação cultural do estado de Minas Gerais, né? Na coluna Fora do Eixo Minas, como foi intitulado aí. Deve ter muitas novidades, sei lá, material sonoro, bandas e tal. Vamos ver, vamos cobrar ele disso, né? É. Safadeza. É. Bom, legal. Bom, antes de dar um tchau geral aí, acho que é legal falar da agenda e das coisas que vão rolar. Essa semana, né, essa semana que vocês estão escutando o programa agora, ou ao vivo, ou no podcast, no Fora do Eixo, nos outros lugares e tal. Uma reprise e tal, a gente tá no Campus Party, que é um dos maiores eventos, ou maior evento de tecnologia do país, voltado pra, principalmente para computador e tal. E a gente vai participar aí da área de música, junto com a Rádio Fiscar, dando uma oficina de produção para web rádio. E participando de outras coisas também aí, né? Acho que tem conteúdo para trazer pro próximo programa também. Além disso, no final de semana a gente vai participar do Festival ABC do Som, lá em São Caetano do Sul. Vai ser bem interessante, né? Além do de tá participando mesmo do festival, de transmitir, de sacar as bandas do pessoal lá do Cidadão do Mundo, né? Do coletivo Cidadão do Mundo. Vai ser um encontro presencial do Fora do Eixo São Paulo, então vai ter vários coletivos diferentes lá. Vai ser bem legal essa troca de ideias, com certeza dá pra trazer mais coisa pra cá. Se você é algum membro do Fora do Eixo São Paulo, apareça lá no encontro também, entre em contato aí nas listas e tal, pra trocar bastante coisa. Acho que é isso. Final de semana que vem tem mais. Forte abraço. Continue escutando diferente, continue aí na independência. Falou!